andrecedesmoral.com.br. Seja bem-vindo, Júlia! Letícia! Vitra! Meu balé diferenciado. Vai, Ju, vai, Ju! Agora vamos comemorar, faz um brinde. Faz um brinde quem tá em casa com a gente, curtindo essa live especial de Dia dos Pais. Faz um brinde com seu coroa. Faz um brinde com seu filho. Você que é mãe e pai, que nem a minha. Faz um brinde. Avisa, avisa que começou. A live do Parendo tá no ar, diz aí. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Sim. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, e elas bebem a gente. E a novinha tá no clima, tá pedindo pra sentar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. E a galera tá no clima. Desse jeito que o povo gosta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bota no chão, chama no balanço. Desse jeito, chama no sumido que a coça vai. Vai sentando. Ei, novinha, solta a voz quem tá em casa e diz. Ei, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Você! Ei, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é pra subir, vai. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. A novinha tá no clima, tá no elas bebem a gente, e elas bebem a gente. E a galera tá no clima, sim! Só quem tá feliz bota um bocado de coração e avisa. Começou! André Cedinhos, o moral de Ibi Koala. Escol, pagodão! Salvador Produções! Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Chama as meninas, os parceiros. É pra subir, galera, vai! E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas pedem a gente, e elas pedem a gente. E a galera tá no clima, tá pedindo. E elas pedem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá no clima, bota no chão, vai! Senta, senta, senta, senta. Chama no balanço, vai, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta. Vai, chama no balanço que ela gosta. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Vai sentando, ela vai sentando. Respeita, o pai chegou. Vai! E o que vem pra hoje é festa.